Gibis. Jagunçada ainda em quarentena, está no ar mais um episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Artfinal. Acesse lá www.artfinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, tem episódios do Omniverso e dos Sete Jagunços. Acesse também lá o Artfinal, que tem matérias, tem reviews, tem o que tá saindo, o que ainda tá saindo lá nos Estados Unidos, né, durante a quarentena. E muito mais. E devido a esse período de estar em casa, nós estamos hoje com casa cheia aqui. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas. Em quarentena e preso para o resto da minha vida. Acabou o mundo, eu só vejo as paredes de casa agora. Que loucura. Com Vitor Azambuja. Poxa, fiquei com vontade de dar um abraço em Maurício agora, mas não pode. Primeiro por causa do coronavírus, segundo porque ele tá em Recife, eu tô em Porto Alegre, né? Não vai ter como. Força aí. Você que lute. Ondãozinho. Eu tô saindo de casa todos os dias. Porque o coronavírus, ele tem medo da selva, né? Aí não chegou ainda. Vamos lá, então. Se tem uma coisa que a gente não pode falar que não é um aspecto tão ruim dessa quarentena e de estarmos todos confinados, cada um na sua casa, é que, teoricamente, a gente consegue dar vazão à nossa pilha de gibis, né? Então, vamos ver o que a gente anda lendo durante esses primeiros dias de quarentena. Começa você, Dãozinho. O que você andou lendo ultimamente? Eu tô aproveitando para colocar em dia os Detetive Comics do Tomasi. Eu não tinha lido a fase anterior, a milésima edição, que comentamos aqui em um pilha passado, e aí eu peguei para ler esse que é o primeiro arco do Tomasi quando ele assume a revista, né? E aí é um arco bem, assim, não é muito atípico, né? Parece lá um vilão monstrengo que ganha forma do medo e começa a caçar todos os professores, ou todos aqueles que ensinaram alguma coisa ao Bruce Wayne nessa sua jornada para se tornar um herói. Começa a caçar, matar, o que for. E aí tem um final bem onírico, vamos dizer assim, que ele vai pegar muito em cima do próprio âmago do personagem. É uma coisa meio Tom King, só que bem feita, né? Vamos dizer assim. E aí é meio enrolado. São 5 ou 6 edições. É um pouco enrolado. O Dogman desenhando muito, né? Ele segue a dupla no resto do Han e tá desenhando muito ele. Então os desenhos são muito bons, vale muito a pena. Assim, o arco não é ruim. Eu não tô aqui nem dando aquela alisada no Tomás. O arco não é ruim. Ele só é meio. Eu não gostei dessa pegada, mas meus medos, quem é o, sabe? O que vale é porque tem toda uma caçada, né? Tem todo um bate detetivesco tentando resolver, saber quem é a. O que é que tá acontecendo por trás, né? Tem um mistério muito bom, muito bem feito, e o Batman tá tentando desvendar esse mistério sem ter que usar o celular, né? Botar o celular lá e descobrir tudo, isso aí partir pra porrada. Mas essa parte mais psicológica já me cansou um pouco, particularmente, então isso aí deu uma enjoada, mas o arco é muito bom. Agora, depois melhora bastante, né? Ver aquele medieval, e do medieval pra frente, então, aí é o negócio de escamba que vira o Batman que vale literalmente. Mas esse comecinho, eu não tinha lido, só li agora. Eu li primeiro o medieval, li o próximo, naquele lado que tem o pistoleiro. Eu só li esse agora. Esse é meio tocadinho, assim, pra mim. Mas ainda é muito bom. Esse arco que o Dão tá falando é o que saiu no primeiro encadernadinho de Detective Comics da Panini agora, né? Que vai até a edição 999. Aí a Panini lançou a 1000. Pegou a história do medieval, né, que é o Cavaleiro Arkhan aparecendo pela primeira vez e republicou no volume 2 agora, que também é muito bom. Eu concordo com o Dão, é divertida a história, é o Batman sendo Batman mesmo, sem chororô, mimimi e bububu também. E sendo detetive, investigando, indo atrás de pista, dando porrada, apanhando também, não é o Batman do Morrison. Mas é divertidíssimo, o Dogman que ajuda pra cacete na arte e manter o mesmo desenhista, o arco todo, né, como eu sempre falo, ajuda pra cacete. E, sei lá, bicho, eu gostei pra caramba também. Mais uma vez o Tomasi fazendo melhor do que o escritor principal do título, né, do personagem. E não tendo, sendo reconhecido por isso. Mas ele continua, concordo também com o Dão, o arco medieval é muito bom. Gostei do desenhista, do Brad Walker, que é um cara que é apaixonadão pelo Batman, assim, eu vi ele falando no Twitter que é o sonho dele desenhar o Batman. Apesar dele fazer uma coisa meio armadura, assim, mudar o visual um pouco, botar uns olhos maiores, mas acho que casa bem com o estilo dele. E melhor ainda, né, o Tomás só melhora, realmente, no arco que vem depois do medieval, tem um encontro lá com o Spectre. Já chegou nessa parte, Dão? Mas o Spectre eu já li, eu já fui até a peça do pistoleiro, aquela da viagem lá, que ele cai no meio do mato. É, ainda tem umas historinhas curtas, tem o anual também, que ele encontra o ceifador de novo, que é o Batman ano 2, né? É divertidíssimo, eu me senti lendo quadrinhos antigos, mas não por nostalgia e tudo mais, mas por ser uma pegada boa, assim, é isso que eu gosto de ler. Falou bem aí, né? Porque um dos maiores trunfos do Tom King são os desenhos e o Tomás também tá muito bem acompanhado, viu? Nessa parte aí. Eu ia falar do Tomasi, né? Porque ele é um daqueles escritores que é de regular para bom já há muito tempo e não fica em evidência, né? É impressionante. Ele tá sempre ali em títulos secundários ou até quando ele pega um título maior, né, um título mais expressivo, como foi também a passagem dele pelo Superman, não é tão divulgado, né, ele meio que fica sempre à mercê, não dão um destaque muito grande para ele, e ele é regular desde a época do que ele fazia lá a tropa, né, na época da passagem do Jones pelo título do Lanterna Verde, ele tava no título da tropa, ele vem fazendo um trabalho muito bom desde aquela época e fica sempre ali à margem, né? Impressionante um negócio desse. É, só comentando aqui o que o Dão falou, pois é, né? Com essa comparação aí com o King ou até com outros artistas que estão usando o Batman aí, Liga e tudo mais. Acaba que muitas vezes eles relegam, tipo, tem que lançar esse segundo título aí, pega qualquer um pra escrever, pega qualquer um pra desenhar. Verdade que Detective Comics estava sendo bem cuidado ali pelo Tinion antes, teve um plot bacana assim de Bat-Squad e tudo mais, mas derrapou com aquela maluquice do Tim sendo morto pelo Joel, que ia ligar com o Bolton, com o Dr. Manhattan e tudo mais, mas a gente sabe que não existia planejamento nenhum, foi só fazendo nas coxas mesmo pra ver se encaixava. Isso ficou estranho, ficou escroto, ainda bem que o Bendis pegou de volta o Tim aí pra usar bem. Tim Drake, né? Mas o Tomás está conseguindo manter aí um cast bom de desenhistas também, tem chamado a atenção isso e que bom, né? Agora dá para você ver também o Tinion tá na mensal Batman mesmo e a cada 15 dias pelo menos agora tá tendo, quando o coronavírus deixa, um título bom do Batman para a gente ler. Você, Vitor Azambuja, o que você andou lendo esses dias? Você conseguiu ler alguma coisa? Cara, eu resolvi deixar um pouco a vermice de lado, como eu diminuí as minhas compras por questões monetárias e de vírus também, eu resolvi começar a pegar a minha pilha fantasma, que é a pilha de coisas que eu coloco na cabeceira, e eu finjo que elas não estão na pilha, porque elas estão só na cabeceira ali, esperando eu ler, né? É a pilha da pilha. É a pilha da pilha, exato. A outra pilha. Agora, eu que quero abraçar o Vitor, porque eu faço a mesma coisa. Aí minha esposa, de tempos em tempos, reclama que o Criado Mudo só tem coisa minha, revista minha. Ele tem que dar uma limpada. Aí eu digo, não, eu vou ler isso, vou ler aquilo. Aí eu já faço uma segunda pilha pra ficar lá esperando também. Não, e como é coisa que eu leio quando tô na cama antes de dormir, obviamente tem um monte de coisa pela metade ali, porque eu acabo dormindo antes de terminar de ler. E no outro dia eu já pego outra coisa diferente pra ler. Então eu resolvi terminar essa pilha, e aí eu peguei alguns encadernados do Homem-Aranha, daqueles dois do espetacular Homem-Aranha que saiu do Chips Zardask, que a Panini continuou a fase dele, que começou na mensal nos encadernados, que aborda a história da irmã dele, né, que agora é uma irmã que tinha sido criada num especial do Mark Waid, mas depois ele desfaz, não era irmã não, era uma agente da SHIELD. E aí o Chip na revista, ele diz, não, era uma irmã sim, porque era uma filha perdida lá dos Parkers na época que eles eram agentes da SHIELD. É que é legal, um personagem novo na vida do Homem-Aranha é interessante, mas aí também no final do run ele acaba e dá escanteia a ela. Ainda não sei se voltaram a usar. E peguei também aquele amigão da vizinhança do Tom Taylor, muito bom também, esses encarnados do Homem-Aranha, tanto do Chip quanto do Tom Taylor, são muito legais, vale a pena ler pra quem gosta de Homem-Aranha. Não vou dizer, acho que é a mesma coisa que vocês disseram, né? Me senti lendo um gibi do Homem-Aranha das antigas, não pela nostalgia, mas por ter aquela mesma sensação de uma história legal que impressiona, que cativa o leitor, assim. Eu peguei pra ler também um gibizinho que eu tinha achado no sebo, nem lembrava que existia, da época da Abril ainda, Wolverine, Feitiços da Terra, que é uma história do Wolverine com os Novos Mutantes, numa dimensão medieval muito louca, do Peter David e do Andy Kubert. Aí terminei de ler esse hoje também, é curtinho, assim, um one-shot. Nem sei se saiu na mensal, se foi especial lá fora, nem sei como é que saiu isso aí. Porque na época, os mais novinhos não sabem, né? Mas na época, a Abril não colocava onde tinha sido publicada a história originalmente, né? No tempo, eles até começaram a colocar um código ali que quem estava acostumado conseguia decifrar. Mas muitas edições não tinham isso, né? Aí peguei pra ler esse gibizinho bacana, ler uma história dos Novos Mutantes da época do... que o Cable ainda era misterioso. O Wolverine não faz muita coisa na história, apesar de ser o título da capa, né? E peguei pra ler um que eu acho que a gente vai falar mais demoradamente aqui, que é o Desafio Kamandi, que é de 2017, 2018. Foi lançado pela DC como uma homenagem pro Jack Kirby, né? A ideia era que em cada um dos 12 volumes uma equipe criativa diferente assumia e tinha que deixar um gancho, uma enrascada, uma armadilha para a equipe seguinte resolver, né? Esse aí foi o que eu passei mais tempo lendo, porque esses encadenados do Homem-Aranha já tava praticamente chegando no final de todos, mas esse aí eu só tinha começado, tinha lido, acho que só o prólogo, que é do Dan Didio, para alegria de Maurício, né? E aí terminei de ler, foi o que mais me tomou tempo essa semana. Acho que aí você também acabou pegando para ler esse, né, Marcos do Kamandi, porque a gente tava combinando de gravar sobre ele há um tempinho já. Eu tava até comentando com o Maurício antes da gente começar a gravar que eu também tinha. Eu lembro que quando a gente fez um set de jagunços especial dos 100 anos do Kirby, eu não lembro, eu acho, se eu não me engano, foi quando a gente gravou sobre. Eu não lembro exatamente sobre qual personagem que a gente gravou especificamente. Mas eu lembro que eu comecei a ler o Desafio Kamandi na época, que era quando estava saindo lá nos Estados Unidos, e a proposta realmente é excelente. Eles pegaram aquela coisa de ficar um gancho para a equipe criativa seguinte desvendar, né? Então eles colocam o Kamandi nas situações mais inusitadas e tipo, ó, se vira. E as equipes, assim, são excelentes, né? É só a maioria dos autores é gente top na indústria. Eu, particularmente, achei que o resultado final ficou fraco, ficou meio bobo, apesar da premissa interessantíssima, e das equipes também. Particularmente, eu achei que o primeiro encadernado, as equipes, no geral, do primeiro encadernado, são melhores do que as equipes do segundo encadernado. E... pra variar, tem uma história do Tom King, pra alegria do Maurício também, que o cara conseguiu desperdiçar todo o talento do Kevin Eastman, o criador das Tartarugas Ninja. É engraçado que, lendo a carta, né, que os autores colocam, né, pra dizer como que eles terminariam aquela história que eles deixaram, gancho, mostra lá que o Kevin Eastman estava empolgadaço para desenhar coisa do Kirby, desenhar cenários grandiosos, e o Tom King faz a história toda dentro de uma sala. E mesmo assim o Kevin Eastman entrega um trabalho lindo, assim, um desenho lindo. Mas a história, bem qualquer nota. Não, essa história do King é quase um filler, né, numa série que já era corrida, porque eram só 12 edições, e além da proposta essa de deixar um gancho, tinha também que passar por todo o mapa do mundo de Kamandi que o Kirby tinha criado, né? Então eles ainda tinham que estar sempre fazendo ele ir de uma região para outra. Então a história não consegue dar uma sequência, né? Até por isso, de trocar a equipe, de resolver o gancho, eles estão sempre... Não tem, assim, ele não vai para lugar nenhum, ele tá só dando uma volta. E E essa do King, eu achei boa até a história, tanto pelos desenhos do Eastman, inusitado isso, né? Você vê o Kevin Eastman num gibi da DC. E a historinha em si é boa, é legal, aquelas coisas bem do King, bem, bem sofrida, né? Me lembrou uma história lá do Scott Snyder na Corte das Corujas, que o Batman tá preso num labirinto e tem que dar um jeito de sair. É, mas realmente não agrega em nada da proposta do gibi, que é você contar uma história no mundo de Camande, né? E tem uma outra, o King você falou pra alegria do Maurício, né? Eu vou falar pra alegria do Dão, então. Tem uma história do Steve Orlando, o cara que fecha o primeiro encadernado, que é um desperdício do melhor gancho que a equipe anterior deixou, que é o... um pequeno spoiler, tá? É o Camande sem os órgãos, né? Ele viscerado, tipo aquele primeiro episódio de Heroes, que tá a líder de torcida lá, acho que é Claire o nome dela, sendo autopsiada e tal. Esse tem assim, tá o Camande lá com o peito aberto, sem os órgãos. Gancho sensacional que a equipe anterior deixou, né? Eles mesmos falam, mas tava cansado de ver só o Camande caindo, ou o Camande correndo, ou o Camande num tiroteio. A gente achou que seria um gancho mais legal e foi. E aí o Steve Orlando escreve uma história sem graça, chata, ruim, que não dá pra entender nada. Olha, acho que o que não deu certo nesse desafio com o Camande foi isso, sabe? Porque é muito alto e baixo, sabe? Um autor legal, o outro mais ou menos. Um autor legal, outro mais ou menos. Um autor legal e um mais ou menos. Um autor legal e o Steve Orlando. Cara, o Steve Orlando, ele aprova que... ele aprova que o mundo precisa da meritocracia, cara. Porque ele é muito ruim. Assim, mas ele é ruim em tudo. Não teve nada dele que eu li, nada, não sei de nada, que não fosse horrível, assim. Não é mediano, não é mais ou menos, não é legítimo. Não, é ruim, cara. Assim, eu sempre falei muito do Midnighter dele, né? Do Midnighter dele, não, que eu não vi nada demais também. Pois é, o meia-noite dele foi super ripado as duas edições. É ruim que dói. Só vale pelos desenhos do Aiko lá, do Cachaceiro. Assim, cara, o meia-noite é o Batman sem rédea. E você consegue fazer um gibi merda disso, sabe? Um gibi chato. Cara, o plot se repete eternamente. Um plot dele na tara lá com o Dick Grayson lá da espiral lá do Tom King. Também é uma passagem muito boa, mas é muito qualquer nota, sabe? Um gibizão assim, muito bom, mas ai, meu Deus do céu. E aí fica se repetindo essa tara do meia-noite com o Dick Grayson com umas 30 edições, enche o saco. Daí pra frente foi tudo ladeira abaixo. Ele fez um arco, uma saguinha ali no Batman, nas revistas do Batman, logo no começo do Renascimento, aquele soquete dos homens bons. Cara, é um troço horrível. O plot é todo dele. Boa parte das histórias é dele, ou ele dá desenvolvimento na revista do Batman, o Tom King segue uma linha dele, algo assim. Cara, é horrível. Nosso sem pé nem cabeça, um plot desnecessário. Nossa, bosta, começou merda, terminou merda. O cara é um dos piores que eu vi na minha vida. Tomara que com o Dandinho pra puta que pariu da DC, leve ele junto e vão pro inferno os dois, porque ou duas desgraças, viu? Você vê agora que tem gente que tá dormindo pouco aí, porque a filha pequena tá chorando e botou pra fora agora muito sentimento. Mas o... Não fui eu, dessa vez. O Steve Orlando é aquele negócio, ele me livre desse mau sentimento, Steve Orlando, pelo amor de Deus, vai ser ruim assim no inferno. Ele saiu da DC pra ir pra Marvel, né, pra alegria do Maurício. É foda, então ele é bom em ser ruim, ele é a única coisa que ele é bom, né, porque realmente eu concordo. Inclusive, pesa aqui, vou fazer uma correção, pesa aqui, conta o podcast agora, porque vocês falaram que tinha... Vitor falou que ele tem artista, escritor bom, escritor ruim, e só citar o Steve Orlando e o Tom King. Então, vamos citar gente boa também que tem no meio. O Marco citou o Dan Didio também, aí fica difícil defender a história. Mas sem sacanagem. A história do, pelo menos a história do Dan Didio tem o Kate Giffen emulando o Kirby nos desenhos, que já dá um alento, né? É fica legal. E é só um prelúdio também, né? Não, é bom, o iniciozinho assim que o Didio propõe é legal. Eu gosto, como eu tava falando pro Marco aqui antes da gente começar a gravar, eu gosto do começo, eu acho que tinha muito potencial ali, mas foi mal organizada a coisa. O Didio disse que ficou responsável, mas a gente sabe que o Didio ficava fazendo malabarismo ali, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e nada saía bem feito. Não tem uma história, né? É literalmente só isso. Ah, resolve o gancho, faz alguma coisa, próximo gancho. Ele... No começo você até via uma linha assim que eles estavam tentando seguir. Os personagens que eram introduzidos ficavam por um tempo, né? Depois, cada um fez o seu coadjuvante lá, já mudou. Os que se saíram melhores, acho que foram os que conseguiram fazer uma história fechadinha. Eu gosto muito daquela desenhada pelo Steve Hood, que é do... É do Giffen também, né? O Giffen que escreve, né? O Giffen participou duas vezes. Uma desenhando e outra escrevendo. E só pra dar o crédito, aquela do gancho que você falou, que é o gancho sensacional, é escrita pelo William e desenhada pelo Ivan Reis. Eles que deixam esse gancho pra o Steve Orlando. É, o Reis tá bem nessa aí. Os desenhos do Reis tá. E outro que tá bem também, que das últimas vezes que a gente falou, a gente só meteu o pau, mas por incrível que pareça, os desenhos dele aqui tão bons, é o Neil Adams. Ele desenha a segunda história e os desenhos dele estão muito bons nessa série. Ao contrário de todo o resto que ele fez ultimamente. Eu gostei também. Tá no nível daquele Batman Odyssey dele lá, né? Não é o Neil Adams clássico que a gente conhece, mas é um artista competente. Eu tenho duas broncas grandes com essa revista aí. E advém da mesma coisa, que é a bagunça editorial, né? Como eu tava falando. Primeiro é que a gente conversou até, acho que foi no WhatsApp, o Kamandi passa metade da história apagado, né? É sempre a mesma coisa. Pra ele ir de um lado pro outro, porque tinha que cobrir o mundo todo que o Kirby criou, aí ele desmaia e acorda num lugar e não sabe onde é que tá. Sei lá, podia fazer ele se teleportando ou ele pegando um barco e indo lá... De livre e espontânea vontade, ou pra acompanhar a missão conscientemente, mas é sempre ele apagou, acordou nas garras de um passar gigante, acordou num barco com os piratas, acordou. Beleza, é pra emular até a coisa da surpresa, pra jogar na cara do leitor, emular o Kirby também e tudo mais, mas dá pra ser mais criativo, né? O Kirby é muito mais criativo do que isso aí. E a segunda coisa é a bagunça interna mesmo, porque são duas propostas, né? Uma equipe criativa deixar o gancho pra outra e, ao mesmo tempo, a equipe criativa que deixou o gancho dizer como ela resolveria o gancho. Isso tem que ser o escritor que vai dizer, né? Teve escritor que nem tinha um passou pro desenhista, pra o desenhista dizer o que faria e não diz. Tem um que só ficou, acho que foi o Shane Davis, não lembro se foi ele, que ficou só dizendo assim, porque foi sensacional trabalhar, porque foi bom, porque o Didio me ligou, porque a gente comeu um cachorro quente, porque foi isso, porque foi aquilo, e não falou nada da história. A única que eu me identifiquei mais, que foi fora dessa proposta aí, foi a do Kevin Eastman, justamente. Eu tava conversando com o Marco também, isso em off, que a minha sensação foi a mesma. Porra, pega o Eastman e desperdiça, assim. Justiça seja feita, eu gosto da história. O Tom King tá bem aí, a proposta é legal, destoa do resto, mas até aí a arte do Eastman também é bem diferentona, tá lá, preto e branco basicão, aquelas retículas todas pesadas que ele sempre gostou de usar e tudo. Casou bem. Agora, como um todo, é uma bagunça editorial. A Marvel fez recentemente, vou puxar aqui pro lado Marvete da coisa, né? Me declarando já suspeito. A Marvel fez recentemente isso com o Homem-Aranha. Foi menor, foi uma shot só, o grossinho que chamou o Full Circle. Pegou o Hickman, o Zdarsky, o Spencer, acho que o Donny Cates também. E fez uma historinha maluca, assim, entregando pro... A Kelly Thompson tá no meio também. Só que foi organizado, sabe? Todo mundo leu o roteiro do anterior no e-mail, discutiram ali, fizeram os ajustes e tudo mais, e entregaram uma história no final. Beleza, não tem essa coisa toda que quiserem fazer nesse final de... Mas houve uma organização, houve um trabalho editorial ali que, sinceramente, o Didio só fez. Segue o jogo aí, segue a pelada e vamos ver no que é que acaba. Não, eles tinham um resumo muito de roteiro, né? Eles tinham... Eles nem tinham um roteiro pra continuar. Até a gente tá falando do Neil Adams, mas ele fez um negócio que eu achei imperdoável, que na história humanoides, umas gralhas humanoides defendendo lá o cofre onde tá o Kamandi. Ele até encontra a poltrona Moebius lá, nesse cofre. E aí na história do Neil Adams ele dá sequência a isso, só que ele desenha simplesmente uns passarinhos gigantes, assim, as gralhas do Neil Adams não tem nada a ver com as gralhas que apareceram lá na história anterior. Aí lá no meio da história ele mostra uns bracinhos saindo de dentro da asa das gralhas, ficou muito feio aquilo. E aí nessa edição, casualmente, é o Neil Adams que escreve essa página explicando o que faria. E aí, isso que o Maurício falou, durou acho que duas edições com o escritor contando como faria. Depois ficou só nessa rasgação de seda pro Jack Kirby, eles usaram a página pra falar da experiência deles e muitos nem contaram o que fariam, né? E o Neil Adams fazia às vezes, ah, eu adorei desenhar aquelas gralhas, sabe? Eu poderia ficar o dia inteiro desenhando gralhas. Cara, ele não seguiu nem a, ué, nem a estética do desenhista anterior, sabe? Porra. Essa edição do Neil Adams é a bagunça quando começou a se consolidar. E eu, além dessa série do Desafio Kamandi, eu, pra alegria do Dão, que eu até estranhei dele não citar um gibi do gênero, eu li um mangazinho. Li o segundo volume de Hokuto no Ken. É, eu acho que eu fiquei... Cresceu, como o Dão gosta de falar, cresceu pelo no meu peito depois que eu terminei de ler esse segundo volume. Que é só tiro, porrada e bomba, dedo no cu e gritaria o volume todo. E não tem mais o que dizer do Hokuto no Ken. É aquela coisa de mangá de lutinha, sempre um desafio maior do que o outro. Ele dá um golpe só umas três páginas depois é que o efeito do golpe aparece. E por isso tudo que é divertido, né, Dão? É impossível não gostar desse gibi, sabe? Não tem. É 100% de acerto, não tem. Muito bem, não tem mais o que falar também, né? Acho que daí pra frente vai ser. É só isso. A levada vai ser essa, não sei também, né? Mas sim, tomara também. Mas não tem o que falar dele, não. Se você quiser reclamar dele, sei lá, reclama do preço, né? Porque é caro comprá-lo. É muito bom, viu? É altamente recomendável. É, sabe, diversãozinho pra você ficar ali deitado. Agora tá mundo de quarentena, ficar deitado na rede, sei lá. Quarta-feira, 10 da manhã, fazendo porra nenhuma, vai ler o Kuto no Ken, pô. É muito bom, cara. Não tem. Tudo se encaixa. Do... E assim, é o tipo de mangá, mesmo sendo, sei lá, acho 200 e tantas páginas, você vai emendando uma história na outra, você não larga até acabar o desgraçado, porque é muito divertido, sabe? É muito. Você termina de ler, esquece tudo que é da história anterior, mas, cara, você se diverte naquela horinha que você passa lendo o material. É muito bom. Termina suado, né? Termina suado, né, Dão? Porque não para, é ação do começo ao fim. Aí chega um desafio, o cara... Ah, aquele cara das sete cicatrizes no peito. E ele vai lá e... Não, é da técnica tal. Ele vai dar um golpe. O cara tá ali, ah, você não me acertou. Aí dois quadros depois o cara se desmonta. Porque começa a deformar a cara. Porque o cara acertou tão rápido que ele não percebeu. Não tem como isso ser ruim. Ah, essas coisas de do cara ficar lá dois quadros, terminar um diálogo e depois explodir tudo, é o super sumo do Shonen, né? Tem que ter pancadaria e morte o tempo todo. Agora, Hokuto no Ken dá pra definir simplesmente como lobo solitário, massa velho, como Mad Max. Ó, Mad Max sim, Lobo Solitário já não sei se eu concordo muito não, porque até agora ele pelo menos matou todos os bandidos de mãos vazias. O cara é parrudo mesmo, não, esse negócio de espadinha não é com ele não. Não, eu falo assim na coisa, é meio episódico, né, e sempre... Isso é. Agora nesse segundo volume é Mad Max assim... Não, não tem como não ser, não vou falar que é chupado do Mad Max, porque eu acredito que o Mad Max veio depois, né? Mas até o visual, né, dos personagens, aqueles caras com corrente, moicano, né? Aquela gangue de arruaceiros querendo água, indo atrás de água. Eu me lembrei muito de Mad Max lendo Hokuto no Ken também. E eu estou aguardando ansiosamente a edição do torneio. Ei, Marcos, só corrigindo aqui, Mad Max é de 79, eu tava confirmando aqui, e Hokuto no Ken é de 83, então é isso mesmo, bicho. É o Max japonês, shonenzão. Ah, então é isso. Então pegou do Mad Max mesmo. Eu achei que tinha sido o contrário, veja só. E você, Maurício, o que que você andou lendo esses dias de quarentena? Rapaz, eu fiquei os primeiros dias assim, muito ligado em notícia e tudo mais, pra ficar louco mesmo, né? A ansiedade atacar e a gente ficar comendo besteira e engordar logo. Ainda mais que eu não tô podendo correr, né? Sair na rua, todo mundo aquartelado em suas casas, então eu fiz essa merda comigo mesmo e li pouco, mas eu, como fiquei muito no Twitter vendo as coisas, vendo muito artista, babando umas artes aí, inclusive, bom ressaltar, né, temos muitos desenhistas aí soltos em casa sem fazer nada, então eles estão fazendo o que eles mais fazem no Instagram, também no Twitter, que é aqueles sketches, né, warm-up sketch. O Mignola tá fazendo uns de monstros japoneses, Ultraman, Gamel, Godzilla também, que ele postou aí esses dias. Sigam aí no Twitter, aí no Instagram, que vale a pena. E eu seguindo um projeto antigo também, Marcos. Eu fui rastrear coisas antigas de escritores que eu gosto. Novos, né? Assim, o Rosenberg, que da Marvel, também tem umas coisas antigas. Assim, antes de estourar na Marvel, ele tem o... Quatro crianças assaltam um banco, Four Kids Walking to a Bank, né? Hoje eu tava lendo um do Don Cates, que também tem muita coisa que passou embaixo do radar aí da muita gente, e que eu tô resgatando agora. Ele teve esse com o Daniel Warren Johnson, que é um puta desenhista também, já falei, vivo falando de Murder Falcon, pensei que eu ganho algum dinheiro dele, mas... Não, o cara é foda mesmo, ele tá fazendo também umas commissions aí de Star Wars, postando direto no Twitter, Instagram, e eu tô babando aqui. E aí fui pegar deles dois, Don Cates com Warren Johnson, é The Ghost Fleet, um quadrinho da Dark Horse, que foi publicado na época para ser 12 edições, não fez sucesso, foi cancelado logo depois da primeira edição sair. O Don Cates conseguiu fazer uma negociação para terminar em 8 edições, eles amarraram tudo aí, e como ele tá com capital, né, do nome dele, ele conseguiu relançar pela Image, como encadernado agora. Inclusive, o encadernado se chama The Whole Goddamn Thing, ou seja, né, a porra toda, tudo de vez no volume só. E esse Ghost Fleet é a história, uma premissa que ele acaba desviando completamente do que ele pensava no começo, que ia ser os caras que se movem secretamente pelos Estados Unidos, pelo mundo, transportando cargas e tudo mais, coisas preciosas e tudo mais, que é essa Felta Fantasma, e se torna uma história de vingança de um parceiro que é traído pelo seu colega e tá indo até a área de roubar as cargas dessa Felta Fantasma e fazer a sua vingança lá contra o cara. Tem muito a ver com a história pessoal do Don Cates na época também. Ia ser um outro desenhista que ia fazer a arte, né? O Warren Johnson entra de última hora porque o Don Cates e o desenhista, eu não me recordo agora o nome dele, brigaram, o Cates se sentiu traído pela saída do colega lá, né, do título, e ele até comentou depois que, relendo, ele se deu conta disso, que, pô, realmente, eu acabei falando muito sobre a minha raiva dele, sobre a decepção e tudo mais, isso impactou muito na história. É uma puta história, envolve o apocalipse e seres sobrenaturais dentro de um caminhão gigante sendo transportado ao redor do planeta, praticamente, com a arte frenética do Warren Johnson, aqueles caminhões malucões, gigantes, aqueles caminhões mesmo de Optimus Prime dos filmes de Transformers, por exemplo, aquele gigantesco, cheio de coisa. Tiro, porrada, bomba e desmembramento, sangue pra caralho. Muito legal, a história é muito boa também, apesar desse gore todo. E, pô, a leitura é divertida, eu li num tapa mesmo, assim, eu percebo, assim... Quando eu não tô gostando do quadrinho, quando eu tô enrolando, eu pego o meu celular, vou olhar a coisa, já vou olhar pra registrar ele no Goodreads, no aplicativo. A veja, ele tá registrado aqui pra contar como leitor do ano, não sei o que. Esse não, esse eu li que eu não parei. Já tô com outro do Warren Johnson aqui pra ler também, que é o Extremity, que ele disse que é um primeiro trabalho mais sério dele, assim, bacana. E o Don Cates também tem o God Country, que vai sair sério agora aí. Dá pra recomendar muita coisa aí, ó, e dá pra escrever alguma coisa aí pro site também. Desses caras. Esse Golden Country não saiu aqui não, né? Porque ele é antiguinho, né? 2015, eu acho. É, essa é coisa antiga, já passou abaixo do radar mesmo, assim. Não saiu, é muito bom, velho. É muito bom mesmo o desenho, assim, eu não lembro o nome do desenho, o desenho é muito bom, cara. É uma história, assim, bem feitinha, bem redondinha, familiar, assim, familiar no Texas, junto com a ameaça de outro planeta, com espada gigantesca, fuderosa, cara, é muito bom, vale muito a pena. É o desenhista, Dão, é o Geoff Shaw, que fez com o Cates depois isso, do Thanos. Isso mesmo, isso, que desenha pra caralho. Thanos, é, o cara é foda. Fez o Thanos e fez também o Motoqueiro Fantasma Cósmico. E o Don Cates tem essa coisa, assim, de pegar uma coisa trivial, né? Parece que vai ser alguma coisa besta, assim, ou se passar no interior do Texas. Ele é texano, gosta muito de escrever daquela parte ali do mundo. E aí ele transforma numa maluquice, aparecem deuses alienígenas como God Country, aparecem os quatro cavaleiros do Apocalipse, umas porras muito loucas, assim, e você não... Ele não te, você não perde o fio da meada da história, né? Ele te prende até o final lá. parece o Knull também nessa história ou não? Tem um bichão preto no final de Ghost Fleet, assim, mas não. Ah, uma coisa curiosa. Olha aí, Dão. Uma coisa curiosa no encadernado que saiu pela Image com a história toda. Ele conta isso de ter que encurtar a história e tudo mais. Nas primeiras páginas, ele diz assim, não é assim que a história termina. E é no final, assim, um flash do futuro, né? Que o personagem principal tá lá possuidão pelo bicho do mal com a Estátua da Liberdade pegando fogo atrás. Só que como eles não tinham mais as 12 edições para desenvolver, o personagem fazia a jornada até Nova York, ele tava no meio dos Estados Unidos ali, mais ou menos. Aí o Don Quixote teve a ideia genial de fazer eles irem para Las Vegas, e lá não tem aquela Estátua da Liberdade menorzinha, tem aquela Torre Eiffel e tudo mais. Então é aquela Estátua da Liberdade de Las Vegas que tá pegando fogo no final. Eu achei isso sensacional, assim, uma remendada. Que safadeza. Mas a safadeza foi tão bem feita que eu aplaudi de pé. Ou seja, você tava esperando uma luta épica em Nova York e teve uma luta épica na frente da loja Ravan, isso. Pronto, basicamente isso. Vai cortar o orçamento, tipo o filme do Thomas Jane, do Justiceiro, né? Que ele não pôde ir pra guerra porque não tinha orçamento, aí fizeram uma operação do FBI com Douglas. Eu acho que é isso, né? Nós até demos uma boa baixada nas nossas pilhas, né? O Vitor, eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que ele leu, que ele conseguiu baixar da pilha, que então só tem mais uns 11 anos de gibi na pilha, então ele conseguiu diminuir bem. É a maior pilha em linha reta do mundo. O Vitor vai fazer agora, né? Um ano em 5 pra baixar a pilha. E é isso, né? Se tem uma coisa que a gente pode falar que é boa nessa quarentena, como eu falei, a gente tá conseguindo dar vazão aos nossos hobbies, né? Isso se não ficar procrastinando, né? Sem fazer nada, esparramado no sofá. Então, já que estão em casa, vamos fazer alguma coisa útil, vai escutar podcast e ler os gibizinhos da pilha. É isso. Obrigado, Dãozinho. Valeu. Valeu, Maurício. Falou, galera. Leiam o gibi e saiam da frente da TV, senão vocês vão ficar malucos. Valeu, Vitor. Isso aí. Subscreva as palavras de Maurício. Vai ler gibi, que é melhor do que ficar vendo a atualização em tempo real de infectados, mortes, enfim. É isso, pessoal. Mais uma vez, fiquem em casa, escutem nossos podcasts, acessem lá o Arte Final e leiam gibis, né? Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.